dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei. Eu não sei. Que todo o tempo que passamos juntos só eu te amei. Só eu te amei. Romeu, a voz que apaixona. Eu sei que você vai rir, vai falar que não. O amor é assim, o mar contra a mão. Eu sei, vai passar, então deixa assim. Eu fico vendo os poucos se afastar de mim. Porque você quis, sentimento passou. Não está aqui, porque acabou o amor. A poderosa, super Miss Divisão. Eu te digo, meu amor, que o nosso amor já deu. Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei. E todo o tempo que passamos juntos só eu te amei. Eu sei que você vai rir, vai falar que não. Que o amor é assim, o mar contra a mão. Eu sei, vai passar, então deixa assim. Eu fico vendo os poucos se afastar de mim. Porque você quis, sentimento passou. Não está aqui, porque acabou o amor. Com a poderosa, super Miss Divisão. Eu te digo, meu amor, que o nosso amor já deu. Sonho.